É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A maçonaria é uma ordem iniciática e ritualista, universal e fraterna, filosófica e progressista, baseada no livre pensamento e na tolerância, que tem como objetivo o desenvolvimento espiritual do homem com vista à edificação de uma sociedade mais livre, justa e igualitária. Pelo menos é assim que António Arnaud, antigo grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, a definiu. E diz mais, que ela é pública quanto à sua existência e doutrina, discreta quanto à sua ação na sociedade, secreta quanto aos seus trabalhos em loja. Aqueles que nela se filiam consideram-se parte de uma elite moral, mas foram, ao longo da história, suspeitos de corrupção, tráfico ou subversão. As suas origens mais profundas perdem-se no tempo. A mitologia tem a construção do Templo de Salomão, que tem um papel central na simbologia maçónica como a sua origem. Certo é que é herdeira das associações de arquitetos, escultores e lavradores de pedras que construíram os templos cristãos e que ganharam um estatuto especial de pedreiros livres. Mas é no século XVIII que a maçonaria passou a ser um movimento filosófico, apostado na reconstrução do templo, que correspondia à criação de um homem novo, por via de uma revolução interior. Nunca deixaram de tratar de um pouco mais do que isso. A maçonaria é decisiva na construção dos regimes políticos e sociais, na cultura e na ciência, que trouxeram o mundo ocidental até ao século XX. Em Portugal, a maçonaria terá chegado no início do século XVIII por via dos ingleses. No mundo, é impossível compreender a Revolução Francesa e Americana e o advento do mundo que hoje conhecemos, ignorando a maçonaria. Em Portugal, foram fundamentais na Revolução Liberal, na implantação da República e na construção da democracia. Fleming, Comte, Balzac, Beethoven, Byron, Churchill, Eduardo VII, Frederico II, Garibaldi, Goethe, Guilherme I, Kant, Lincoln, Montesquieu, Proudhon, Roosevelt, Allende, Saint-Martin, Bolívar, Tolstói, Voltaire, Washington, estes e muitos mais fizeram parte da maçonaria. O que quer dizer que a maçonaria esteve no centro da história política, cultural e científica ocidental nos últimos 250 anos. Palma Carlos, Afonso Costa, Oliveira Marques, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Antero de Quintal, António José de Almeida, Aquilino Ribeiro, Bernardino Machado, Bocage, Camilo Castelo Branco, Essa de Queiroz, Egas Muniz, Humberto Delgado, Norton de Matos, Marquês de Pombal, Mozinho da Silveira, Passos Manuel, Dom Pedro IV, Sidónio Paes, João de Deus, Teófilo Braga, Teixeira de Pascoais, Vitorino Nemésio, Raul Rego, foram todos da maçonaria e alguns seus grão-mestres. É impossível compreender a história de Portugal nos dois últimos séculos sem olhar para a maçonaria. Em Portugal, como em todo o mundo católico, a maçonaria foi perseguida, mas também dominou o poder, durante o governo de Marquês de Pombal e entre o triunfo do liberalismo e o golpe de 1926, cresceu e foi determinante para os destinos da nação. Pode mesmo dizer-se que a República foi obra sua. De tal forma que acabou por se fragilizar, envolvendo-se nas lutas partidárias e transformando-se numa via preferencial para qualquer oportunista ascender ao poder. Virá também desse tempo a fama que ainda hoje se lhe cola. Quando veio a ditadura, e apesar de Carmona, Cabeçadas e até o Presidente da Assembleia Nacional terem sido maçons, a repressão acabou por se abater sobre eles. A sede onde me encontro foi assaltada por forças policiais e civis, entre os quais se encontrava o jovem Marcelo Caetano, muitos maçons foram presos e, em 1935, as sociedades secretas foram proibidas e os seus bens confiscados. Com o 25 de Abril, a maçonaria voltou à sua atividade normal e tem grande influência no PS e no PSD. Recentemente, o líder do PSD e o PAN apresentaram projetos de lei que, de uma forma ou de outra, querem obrigar os maçons a declarar a sua filiação para que conste no seu registro de interesses. O debate apaixonou o espaço mediático, mas para que não se fique com ideias feitas, é importante ir para lá do preconceito. Não sou, não fui e é altamente improvável que alguma vez venha a ser maçom. Nada sei sobre a maçonaria, a não ser das coisas que são públicas de uma organização que o é pouco. parafraseando Fernando Pessoa, que escreveu à Assembleia Nacional quando a ditadura avançou com a ilegalização das organizações secretas, não espero que o meu convidado de hoje me dê a luz, mas qualquer coisa com a treva visível. E ninguém o pode fazer melhor do que o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Fernando Lima. E o melhor lugar para ter esta conversa é onde estou, na sede da mais antiga obediência maçónica portuguesa, que para o ano fará 220 anos. Começaremos esta conversa com uma parte mais pedagógica, deixando para o fim o debate mais polémico. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Contei aqui toscamente a história da maçonaria e vou-lhe pedir o impossível. Se me pode resumir de forma rigorosa e o mais curta possível, as duas coisas em simultâneo, as origens e a evolução da maçonaria. É genericamente falando. Sim, claro. Não temos tempo para mais. Como dizes bem, tem que ser uma síntese. E a síntese é feita naturalmente naquilo que se chama a maçonaria especulativa, que terá tido a sua origem em 24 de junho de 1717 em Inglaterra. É uma dota. 24 de junho de 1717, onde quatro lojas em Londres se juntaram depois daquelas guerras civis todas inglesas e também na sequência da Guerra dos 30 Anos, se juntaram e fizeram a primeira grande loja maçónica. Aliás, de origem, como calculo, estamos a falar de Inglaterra, não posso contar a história para trás porque senão era longuíssima, de origem protestante, não é? Portanto, enfim, a partir daí houve ali uma transposição através do... Mas a origem anterior, disse bem, são os construtores dos templos, por assim dizer. Pois, isso, enfim... É a origem... É uma origem... Há duas teses a esse respeito. Há quem diga que seja as velhas lojas operativas que construíram as catedrais e os palácios, etc. E depois, quando deixou de haver construção para isso, começaram a aceitar pessoas externas, que no fundo é por isso que até inclusivamente há um rito que se chama rito escocese antigo, e aceito porque aceitavam, enfim, que não propriamente membros operativos das catedrais. Portanto, há duas teses. Há a tese de que é uma continuação nesta lógica, mas também há a tese de que o Sr. Newton, o Sr. Ashmole, o Sr. Desaguliers, enfim, todos de uma sociedade científica inglesa chamada Royal Society, enfim, daí o iluminismo ou pré-iluminismo em inglês, pá, que no fundo tudo isto foram buscar, pediram de empréstimo, passa a expressão, enfim, às lojas de construtores da Idade Média para criar toda esta simbologia. Mas seja qual for, enfim, as origens, e não tão definitivamente, enfim, os grandes historiadores ainda não conseguiram lá chegar, seja qual for a nossa data, digamos, da maçonaria especulativa, repito, é 24 de junho de 1717, nascida em Londres, nascida em Inglaterra, com influências escocesas. Enfim, a história aí também poderia ser longa, e depois veio para o continente europeu, enfim, através do exílio dos Stuarts. Enfim, se recordar da história inglesa, os Stuarts, a dada altura, vieram para a França, Saint-Germain-en-Laye, e aí, portanto, enfim, a maçonaria inglesa passa a expressão, estou a ser muito sintético, não é? Claro, passou a ter influências mais continentais, e isso teve muita importância na sua evolução futura. Porque a grande loja de Inglaterra achava e continua a achar-se, aliás, podemos depois falar sobre isso, sobre, enfim, a legítima, mais pura, mais correta, bom, e como deve calcular, no continente, e os franceses, tornou-se mais afrancesada, mais intelectual, mais rebelde, enfim, e portanto com uma influência de iluminista europeia muito maior. Estamos a falar dos Voltaires, dos Rousseau, dos Montesquieu, enfim. Assim, mais progressista, pronto, enfim, iluminista. Portanto, foi este tronco duplo, digamos assim, que depois influenciou, digamos, todas as diversas maçonarias, porque eu gosto de dizer que quando se fala em maçonaria, eu às vezes pergunto qual delas. Enfim, também iremos falar qual delas. E qual foi a relevância da maçonaria? Eu falei aqui de algumas coisas a relevância da maçonaria na história portuguesa dos dois últimos séculos? Não, a relevância da maçonaria foi... maçonaria maçons, não é? Porque houve sempre várias tendências maçónicas. Foi grande, não é? A maior delas todas, talvez aqui vale a pena, porque este ano está-se a comemorar isso, como no ano passado, foi na Revolução de 1820. Portanto, é preciso não esquecer em 1817 o Gomes Freire de Andrade, enfim. É preciso não esquecer todo o Sinédrio, é preciso não esquecer a Revolução Liberal de 1820, tudo isso. Eu não digo que seja a obra integral dos maçons, porque a dada altura, mas a influência de todos os maçons nessa revolução foi muito importante, pois durante todas as lutas civis miguelistas, todos os Cabrais, todo o século XIX, na República, naturalmente, aquele templo que viu lá em cima, por exemplo. Nós tivemos a fazer uma visita antes. Tivemos a fazer uma visita, diz-se, é comprovado historicamente, que em junho de 1910, reuniu ali o Comitê Republicano, reuniu ali alguns membros da maçonaria e, portanto, enfim, não quero chegar ao ponto de dizer que combinaram aí fazer o 5 de Outubro, mas foi certamente, enfim, um arranque, ou pelo menos, enfim, uma conjugação de vontades importante para o derrubo da monarquia. Não é preciso dizer que a República foi uma obra da maçonaria, quer dizer, foi mais do que isso, mas a maçonaria teve um papel absolutamente central. Foi mais, claro, mas teve um papel importante. Basta, aliás, ver a quantidade de figuras fundamentais da República, grande parte delas eram maçons. É verdade. E depois disso, eu falei do período da ditadura, que foi aqui um hiato em que a maçonaria passou à clandestinidade. Mas não teve propriamente muita relevância na clandestinidade. Não, ou seja, o PCP passou para a clandestinidade, como sabe, manteve uma grande atividade. A maçonaria não. Aliás, deve ser contrariamente, vou dizer uma coisa que se calhar os historiadores nem todos sufragam, mas enfim, estou a falar pelo meu conhecimento. Contrariamente, por exemplo, ao Franco, aqui ao lado, que mandou fuzilar 5 mil maçons e enviou uns tantos para o campo de Auschwitz, contrariamente ao Hitler, que enfim, também os mandava para o campo de Auschwitz, aqui, verdadeiramente, pode ter havido algo... Os nazis faziam, aliás, um grande cruzamento entre maçons e judeus, não é? Como fazendo parte da mesma conspiração. Ainda hoje, porque houve um livro no final do século XIX chamado Os Piratas de Sião, que no fundo falava da conspiração judaico-maçónica, que ainda hoje veio, e que o Mein Kampf do Hitler também cita. Claro. Portanto, enfim, a ligação dos maçons aos judeus ainda hoje existe. Aliás, maçons, judeus, bolcheviques, era não, esta... Não, eu devo dizer que todos os anos, os movimentos islâmicos radicais, nomeadamente o Hamas, influenciados pelos irmãos muçulmanos na Universidade de Al-Azhar, no Cairo, todos os anos fazem uma fátua contra os maçons. Maçons, mas sempre na lógica da tal conspiração judaico-maçónica, enfim, é nesse sentido e tal. Mas aqui em Portugal, só para terminar, enfim, apesar de os maçons não foram verdadeiramente perseguidos, a mesma forma que foram, eram mais antifascistas, eram mais da oposição, eram mais disto, mais daquilo, mas verdadeiramente uma perseguição, enfim, antimaçónica, não houve aqui muito em Portugal, mas desapareceram praticamente, só surgiram. Mas a ideia, de qualquer das formas, apesar daquele episódio que eu descrevi na introdução sobre a ocupação, aliás, da sede, a ideia de que a maçonaria esteve sempre ligada a valores democráticos barra com alguns factos históricos. Sidónio Paes foi maçom, Menos Cabeçadas, sim, um dos líderes do golpe de 26, também, não sei se era maçom na altura em que foi o golpe. Sim. E ao que parece, Oscar Carmona tinha sido, sim, iniciado, pelo menos. Não é um excesso de benevolência imaginar que uma instituição com tanto poder tenha estado sempre do lado da liberdade e da democracia. Teve, vamos lá ver, naturalmente que tudo, como qualquer instituição humana, nem sempre, por isso é que hoje eu lhe pergunto que há várias maçonarias, não é? Quer dizer, aqui a maçonaria... Mas estes aqui que eu citei até acho que foram do Gol, não é? Acho que foram do Grande Horizonte. Na altura chamava Gol, sim. Mas era uma minoria, vamos lá ver. A característica do Grande Oriente Lusitano... Mas esta minoria que estamos a falar são só... Três, diria que são três das cinco ou seis figuras mais importantes, sim, mas do autoritarismo no século XX português. É preciso também entender que a maçonaria vive os seus tempos históricos, não é? E portanto é preciso perceber que isso também se passou na República, não é? É preciso também perceber, enfim, se quisermos ir ao golpe de 28 de maio, pois enfim, há outras razões para além do facto de alguns maçons terem participado nisso, porque enfim, a história da República e porque é que houve o golpe de 26 de maio, enfim, ou de 28 de maio, nós não nos afligimos. Também o José Alberto Reis era presidente da Assembleia Nacional, pá, em 1905, era maçom, portanto, enfim, nós censuramos, enfim. O Charles Maurras, por exemplo, pá, que foi um homem de direitíssima francesa, também foi maçom. Mas eu acho que isso são minorias e são determinadas linhas da maçonaria. Agora, a maior parte, de facto, estão do lado da liberdade e sempre tiveram, não é? O magistrado e investigador Costa Pimenta, não sei se conhece, publicou um livro, escreveu um livro que garantia que Salazar chegou a pertencer à maçonaria e que muitos homens do regime do Estado Novo eram maçons. Isto tem alguma sustentação histórica? Não sei se conhece o livro que estou a referir. Sim, li umas partes do livro e tal. Isto tem alguma sustentação histórica? Não, eu acho que isso... acho não. Quer dizer, os nossos historiadores, os nossos eruditos, os nossos arquivos, etc., demonstram cabalmente que tal não é verdade. Ao contrário, enfim... senão não tinha sido proibida a maçonaria pelo Salazar e companhia, não é verdade. O Sidónio Paes perseguiu a maçonaria apesar de ter sido maçom, não é? Sim, também, mas isso foi um período muito curto, um ano, dois anos, enfim, depois já não me acordo exatamente, enfim. Sim, foi curto. Mas foi uma coisa curtíssima, não é verdade, isso é um, enfim, não queria dizer que era um delírio, pá, mas não. Mas é o que acha, que é um delírio. É o que acha, perfeitamente. Sim. Antes de avançarmos para questões mais polémicas, vamos tentar perceber melhor o que é que aqui se passa neste e noutros espaços, noutros templos da maçónicos. Em que é que consiste a iniciação, ou se preferirmos, eu ouvi a expressão, li a expressão várias vezes, batismo maçónico, para as pessoas perceberem o que é que quer dizer. Vamos lá ver. O que é exatamente a iniciação? Eu vou lhe dizer, enfim, vamos lá ver, aquilo que acabou de referir, quando lendo a sua introdução, as palavras do António Arnaud, que dizia que isto era uma ordem iniciática. O que é uma ordem iniciática? Uma ordem iniciática é uma ordem que, segundo determinados métodos, depois posso ir à frente falarmos o que é que entende maçonaria como escola de pensamento, enfim, mas o iniciático é no sentido de ser iniciado. Num processo que é gradual, como aí referiu no seu início, de aprendizagem, de escola de pensamento, por isso é que nós temos determinados graus, e portanto é uma progressão no conhecimento de cada qual, por isso é que cada qual, enfim, e dos temas que nós debatemos, por isso é que é iniciático, isto inicia-se em determinados ritos, em determinados rituais, que no fundo são métodos e formas de pensar, para no fundo se aperfeiçoar, como eu disse muito bem, moralmente para si e também depois para intervir na sociedade. Mas isso consiste em quê exatamente? Ou seja, desculpa, eu não em quê? Quer dizer, o ato em si. Ah, o ato em si, claro, o ato em si é simbólico. Peço desculpa. Não, o ato em si consiste em, ponto um, numa cerimónia ritualística, naturalmente, onde o iniciado, ou aquele que se vai iniciar, é sujeito a um conjunto de provas. Essas provas são divididas em dois atos, para simplificarmos, não é? Há um ato que é de perguntas, para perceber se o candidato é, como se dizia antigamente, é um homem livre e de bons costumes. Portanto, aqui não cabem xenófobos, não cabem racistas, não cabem, enfim, várias, só isso, enfim, o resto é uma casa da tolerância, é uma casa da total liberdade de consciência. Fazem perguntas ao... Fazem, sim, senhor, faz-te perguntas, enfim, o que é que ele pensa sobre a humanidade, o que é que ele pensa sobre a pátria, o que é que ele pensa, enfim, cada qual faz a pergunta que entender. Para e antes disso não há não tem que ficar num espaço, não sei, conta-me o que me quiser contar, não é obrigado. Eu estava a ir mais à frente, tá. O que consta a iniciação. Sim. Eu estava a ir mais à frente. Depois há um conjunto de isto é as perguntas, no fundo, para as pessoas poderem avaliar de facto as suas condições morais e as suas condições de personalidade, de caráter e as suas ideias, têm a ver com a tal trilogia que nós invocamos sempre: liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Ponto 1. Bom, depois há uma cerimónia que no fundo tem a ver com o facto de, é simbólica, meramente simbólica, isto é, simbolicamente, nós estamos a falar simbolicamente, trata-se da forma de morrer para este mundo, entre aspas, não é? E nascer para o outro mundo, isto em qualquer mistério da antiguidade, em qualquer rito, isto acontece, enfim. E portanto a cerimónia que se faz, exatamente passar deste mundo turbulento, passa a expressão, deste mundo caótico, neste, para um mundo onde se vai, passa a expressão, eu estou a dizer, entre parênteses, renascer para iniciar um processo de, como há pouco citou, da reconstrução do templo, que no fundo também é simbólico, isto é, de ir adquirindo cada vez mais, enfim, qualidades morais e... Na realidade, quase todas as organizações, de alguma forma, têm isso. E todas, assim. Isto não faz muito longe, sim. Também tem, citou o batismo, sim. Outras coisas, enfim, isso não é muito longe e tal. Agora falou de uma coisa que eu realmente, enfim, claro que antes de entrar nesta cerimónia, era isso que queria referir, os candidatos têm uma sala, enfim, um espaço de recolhimento, onde rememoram, passa a expressão, enfim, para ser mais fácil, toda a sua vida, toda a vida passada, neste aspecto simbólico, para depois ser iniciados limpos. Mas por escrito ou não, também para si próprio? Testamento, há 500 mil livros, vamos lá ver, eu costumo dizer que a maçonaria é mais escrutinada do mundo. Eu sei, mas nós estamos também a falar para pessoas que não conhecem nada da maçonaria, portanto, ou a não ser é um espaço de reflexão, é um espaço de saber se as pessoas efetivamente querem ou não querem. E já recusaram pessoas da maçonaria? Muitas vezes. É frequente? Eu não digo que seja frequente todos os dias, mas muitas vezes, porque vamos lá ver, a entrada de um maçom em loja, agora estou a falar das lojas, porque são propostos nas lojas, não é? Antes de ser iniciado... Quantas lojas é que há em Portugal? No Grande Oriente do Grande Oriente. Só estou a falar de Galas, não estou a falar do resto. 104 lojas. 104. Espalhadas pelo país. Espalhadas pelo país, pelas ilhas, uma em, tem Cabo Verde e outra em Macau. Tem templos. A de Cabo Verde está ligada ao Golfo. Está. E que tem templos. Tem templos, tem espaços próprios, portanto não... Não tem nenhuma ideia de quantos membros é que tem o Golfo. Eu tenho ideia que tem, imagino, tem, não, 2.600 neste momento. Vamos lá ver, não estou a dizer que estão registados 2.600, ativos podem ser 2.000, 2.100, enfim, também temos pessoas que nem sempre depois aparecem. O que é que são os trabalhos? Exatamente o que é que... Os trabalhos foi aquilo que qualquer livro diz, no fundo são sessões à porta fechada. Tem uma abertura ritualística, no sentido apenas para dizer que está aberta a sessão, com determinados termos rituais, que também estão em milhares de livros para dizer como é que é. Depois tem uma parte puramente administrativa, que é a leitura das atas, o que se passou nas sessões anteriores, a correspondência que foi recebida, estou a falar de uma sessão de loja, não é? E depois a seguir há sempre aquilo que nós chamamos de uma prancha, que no fundo é a leitura de um trabalho. Que, por alguém, que o venerável das lojas, enfim, que é quem dirige os trabalhos das lojas, indica ou se propõe trabalhos esses, que são os mais variados possíveis, desde temas perfeitamente societários, seja o que for, sobre saúde, sobre educação, sobre as novas tecnologias, seja o que for, até naturalmente há outras lojas com outro tipo de idiosincrasia que podem ser mais esotéricas, mais espiritualistas, enfim, no fundo o Grande Oriente, eu falo sempre o Grande Oriente Lusitano, porque não gosto de falar das obediências maçónicas, que eu sei que tem outro tipo de idiosincrasia, mas isto aqui é uma espiritualidade laica. Mas quando, por exemplo, falam de políticas de saúde, coisas desse género, os partidos, por exemplo, fazem esses debates, mas fazem esses debates com um objetivo, não é? Tem um objetivo, que é mudar a realidade. Mas aqui o objetivo é diferente. Mera reflexão, o engrandecimento de cada qual, o contributo para um debate e uma discussão, e depois cada qual. E essa aqui é a questão. O Grande Oriente Lusitano, como a maior parte das maçonarias, não tem expressão orgânica coletiva na sociedade, contrariamente ao que eles possam pensar. Portanto, a ideia é sempre de que os maçons, em resultado deste seu convívio e destes seus debates, depois... mais informados, mais esclarecidos, mais lúcidos, mais influenciados, vão também para a sociedade profana, como a gente costuma dizer, e portanto, enfim, tem a sua atuação individual. Não isto, essa visão bondosa, a gente já lá chega, claro. Porque eu já lá vou a isso, exatamente, há muitas formas... Há muitas formas inorgânicas de ser orgânico, mas eu já lá vou. Devemos falar sobre o problema do poder difuso. Sim, é disso que eu vou. Isso é outra história. Mas não é na maçonaria, em todo o lado. Sim, claro, mas por isso é que a questão do secretismo é importante, mas eu já lá vou a essa parte. Ainda por enquanto... Portanto, ainda só para terminar, estas sessões de trabalhos... Sim. Naturalmente que são sessões reservadas, daí a ideia que referiu do Dr. António Arnoupa, que enfim, eram discretas, não sei dizer reservadas, já agora vamos como o Fernando Pessoa dizia, desde já, pá, denuncia a primeira sociedade secreta ao Conselho de Ministros, pronto, enfim, no fundo tem um pouco esse sentido. E a partir daí cada qual vai para casa a pensar, enfim. há ritos diferentes. Penso que o Gol segue o rito escocês, mas também o francês, depende das lojas. O Gol tem maioritariamente um rito escocês antigo e aceito, uhum, e tem o rito francês também. A maçonaria não é mais do que uma escola de pensamento ou um método de pensamento, que tem um método próprio de pensar através dos seus ritos, dos seus rituais, para conhecimento de si próprio. Podemos falar aqui um bocadinho, por exemplo, da psicologia analítica do Carl Jung, dos arquétipos, dos símbolos, do pensamento analógico, etc. Por isso é que e depois vai para, no fundo, aperfeiçoamento da humanidade, quer dizer, por isso é que nós temos a trilogia da igualdade, fraternidade e liberdade. E o que é que distingue os vários ritos? O que distingue os vários ritos é, às vezes não se distinguem muito, mas de qualquer maneira há sempre uma associação, por exemplo, entre o rito francês e o rito escocês antigo e aceito. Há uma associação entre um rito francês que se diz mais, como é que eu ia dizer, mais progressista, mais simplificado, mais virado para as questões societárias, mais virado para uma intervenção de cada um dos seus membros na sociedade, e o rito escocês antigo e aceito, que eu também acho que é a mesma coisa, mas há quem o entenda na sua matriz ideológica fundamental, é mais espiritualista, é mais, enfim, é mais simbolista, e portanto é aquilo que eu gosto muito de chamar de, enfim, é mais a espiritualidade laica, quer dizer, é preciso... Mas também há diferenças, por exemplo, os graus não são exatamente os mesmos. Exatamente. Depois vão lá ver, a maçonaria, seja em qualquer parte do mundo, tem sempre os três primeiros graus. Uhum. Esse aí, que são? Primeiro, aprendiz, companheiro e mestre. Depois, conforme os ritos, isso tem razões históricas que podíamos estar aqui, conforme o rito. Por exemplo, o rito francês tem 7 graus, ou 7 ordens, como eles chamam, o rito escocês antigo e aceito tem 33, pá. Uhum. Portanto, a partir daí já se chama uma maçonaria filosófica. Portanto, enfim, os mitos, as lendas, enfim, tudo isso já tem um caráter filosófico. Houve uma divergência recente, pelo menos eu li umas notícias, acho que 2017, não tenho a certeza, por causa do rito francês e do rito escocês aqui no Gol. Não foi ao nível das lojas. Sim. Foi ao nível... É preciso distinguir entre o Grande Oriente Lusitano, 3 graus, sim, e é preciso distinguir as obediências, que até nós chamamos de potências dos altos graus, que não estão dentro do Grande Oriente Lusitano. O Grande Oriente Lusitano tem tratados, posso a expressão, com as potências dos altos graus. Portanto, o que houve, embora muitos sejam, porque há muita gente que não quer seguir os altos graus, há muita gente que fica-se pelas lojas. O que houve, enfim, mas isso não tem a ver com o Grande Oriente Lusitano, exceto naquilo que pode referir-se aos tratados que tem, o que houve foi algumas divergências, digamos, nos altos graus do rito francês. Isso houve, sim, senhor. Eu percebo que para a maior parte das pessoas os altos graus é uma coisa difícil de perceber o que é que quer dizer, mas... Não, posso-lhe dar um exemplo, isto é um bocado como a escola, para essa expressão, não é? Sim. A primeira classe, a segunda classe, agora estou aqui a ser um bocadinho super simplificado, a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e tal, a quarta classe, a quinta classe, a sexta classe, e a dada altura quer entrar na universidade. Uhum. Pronto, vai progredindo, digamos, enfim, nas várias classes, nos vários graus, pá, cada qual, em princípio... Para chegar a grão-mestre, por exemplo, da maçonaria, é preciso seguir um caminho ou basta ser eleito? Não, basta o grau 3. Basta o grau 3, não tem nada a ver com coisa. Porque o grão-mestre é eleito, já agora, por sufrágio universal e direto pelas lojas até o grau 3. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. É talvez das poucas diferenças, tudo o resto, quando eu olho, isto é tudo bastante semelhante à religião. A forma de organização, os próprios rituais, etc. Também não é nada de extraordinário, até os partidos têm muitas coisas que foram buscadas, igrejas, os comícios não são outra coisa, senão missas, as manifestações não são outra coisa, senão procissões. Tudo é simbólico. Vamos todos buscar tudo ao mesmo sítio. Mas na realidade a iniciação, os ritos. O supremo, a ideia do supremo arquiteto do universo, não é Deus. Porquê? Não, é muito simples. Eu olho para isto e de facto podia ser uma religião. Não. Só que querem juntar toda a gente. Não, está enganado em duas coisas. Peço desculpa. Não. Está a falar com uma pessoa, aliás, como já percebeu, está a falar com. Eu costumo entrevistar aqui pessoas sobre assuntos que eu domino mais ou menos. A maçonaria sou. Sabe que o princípio fundamental. Estou bem longe do princípio fundamental. A diferença, a grande diferença em termos doutrinais, quer que diga assim. Entre uma religião e uma ação do Grande Oriente Lusitano é que aqui tem um princípio que é a liberdade absoluta de consciência. Não há dogmas rigorosamente nenhum. Nós aqui temos ateus, temos católicos, temos muçulmanos, temos judeus, pá, se calhar até temos evangelistas, portanto, enfim, há uma variedade enorme. Pá. Nós temos partidos desde a esquerda, gente de partidos da esquerda, mas não perguntamos, mas sabemos que... Portanto, a grande diversidade resulta dessa liberdade total de consciência, não temos dogmas. Só esta diferença é fundamental. Quer dizer, em alguns debates que eu tenho, enfim, com membros da Igreja Católica ou de outras religiões, a diferença é exatamente essa, a liberdade absoluta de consciência. E como há uma liberdade absoluta de consciência, e tem a ver com a lei, e tem a ver com esta lei que anda a ser discutida, com a liberdade absoluta de consciência, que para cada qual, na diversidade de todos e no respeito de todos, não há dogmas. Sem querer tornar esta conversa demasiado filosófica, qual é a diferença entre o supremo arquiteto universal e Deus? Não, é muito simples, é muito simples. É que a ideia do grande arquiteto do universo é exatamente por ser um ponto de união da grande diversidade e cada qual interpreta como quiser. Portanto, como dada a diversidade que eu acabei de referir, quer de posições ideológicas, quer de posições religiosas, etc., há um ponto comum. E o ponto comum, enfim, está a razões históricas, enfim, também foi evoluindo o conceito, naturalmente, é perfeitamente simbólico. E esse ponto comum é por cada qual interpretado como entender. Aliás, essa é um bocadinho... Podíamos dizer que é quase uma ideia de Deus, mesmo não sendo de Deus, não é uma ideia de Deus. É que há teólogos que já defendem essa ideia, que Deus é uma ideia. Também, o Voltaire também falava no grande relojoeiro. Pá. Não, okay. Hoje, o grande arquiteto do universo não é mais do que um ponto simbólico de encontro de toda esta diversidade. E cada qual interpreta da forma que entender. Quer dizer, e isto não tem nada a ver, há outras obediências que entendem que é um Deus revelado, etc., enfim, mas não é o caso aqui, não é o caso aqui. Falou aí de conversas com católicos, qual é a história da relação da maçonaria com a Igreja Católica? Até houve um Papa maçom, não é? Papas e cardeais, até houve grão-mestres aqui cardeais. Sim, houve um grão-mestre cardeal Saraiva, foi grão-mestre e tal. Não, lá ver, durante algum... Eu ao bocado referi-lhe que a maçonaria nasceu, especulativa, não é? Chamemos assim. Nasceu em Inglaterra e imediatamente em 1738 o Papa... Não vamos aqui falar de questões familiares, porque houve umas questões, enfim, mais prosaicas sobre isso, mas o Papa, através de uma bula chamada Iniminente, condenou a maçonaria. Aliás, antes disso, os calvinistas na Holanda, que é uma das coisas que, uma vez, o Padre Anselmo Borges, num debate que teve comigo, ficou um bocado espantado, antes da Igreja Católica condenar a maçonaria, através dessa bula do Papa Iniminente, os calvinistas também, na coisa. Porquê? Porque entendem que era uma heresia. Bom, e a partir daí, de facto... há uma parte da história da maçonaria e da Igreja Católica, enfim, eu tive a oportunidade de debater isto até com o nosso cardeal patriarca, em de facto havia algum anticlericalismo, algum antimaçonismo. Aliás, este antimaçonismo também originou, religioso, também originou muito aquilo que eu chamo a maçofobia, portanto esta ideia, pá, de que os maçons e tal, isto está incrustado no inconsciente coletivo que vem desde o século XVIII, depois passou para uma perseguição política. No caso das igrejas, há por um lado competição, ou seja, entrou no seu território de alguma forma, e por outro lado há um quebrar de fronteiras, ou seja, se num espaço filosófico do que seja se encontram várias religiões, isso põe em causa o poder da própria, o poder eclesiástico, não é? Por isso é que houve uma bula em 1738, depois a maçonaria, eu devo dizer que a maçonaria aqui, por exemplo, o Grande Oriente Lusitano, no século XIX, a maior parte eram católicos, não é? O que aconteceu foi que em 1800... Até porque não havia muitos não católicos nessa altura, não é? Exato, tal e qual. Em 1877, se a memória não me falha, isto veio de França, como sempre veio de França, aconteceu que o Papa Pio IX e o Papa Leão XIII, através de umas insígnias, a Rerum Novarum e a outra Syllabus, se a memória não me falha, entenderam renovar a condenação da maçonaria. Aliás, foi aí que os franceses deixaram de fazer referência a Deus e veio a introdução do grande arquiteto do universo, enfim, no sentido da laicidade, sabe que os franceses são, a laicidade para eles, enfim, é um, e para nós também, enfim, é um fator importante. Depois, é mais teórico do que nós aqui falamos pouco. Em França, que de facto isso é um tema para que muito importante. Depois, de facto, houve algum anticlericalismo na Primeira República, sem sombra de dúvida, sabemos isso e tal. O Código Canónico de 1914, já agora... A história da maçonaria não foi sempre marcada propriamente pela tolerância. Nós olhamos para a Primeira República e a maçonaria não era propriamente tolerante. Diz o contrário, isto, as instituições têm tudo, não é? O Código Canónico de 1914 passou a condenar e a excomungar um católico pertencente à maçonaria. Isso, aliás, depois só foi alterado em 1982, por uma renovação do Código Canónico, em que, já por influências do Vaticano II, e portanto, enfim, deixou de ser enfim, motivo de excomunhão. Não foram os únicos que proibiram, os comunistas também proibiram Pois, isso. Quer falar sobre isso? Quero, não tenho problema nenhum. Aliás, a maçonaria sempre só foi perseguida por regimes ditatoriais. Mas eu estou mesmo a falar em democracia. O PCP, qual é a relação, por exemplo, do PCP com a maçonaria? A relação com o PCP com a maçonaria institucional não é nenhuma. Se me pergunta se há aqui comunistas, não sei, provavelmente haverá, mas não tenho qualquer... Qual é a posição do PCP sobre a entrada de comunistas na maçonaria? Historicamente, que eu saiba, é de não aceitação que os comunistas sejam maçons. Nós antes, quando estávamos ali no museu, ou lá em cima, falámos um bocadinho de Cuba, porque em Cuba a maçonaria tem atividade. Sim. Até porque, sabe, como San Martín era maçom... E foi iniciado no Grande Oriente Lusitano, foi depois, portanto, não fazia ideia, tinha sido iniciado aqui. A maçonaria em Cuba, enfim, teve alguns aspectos que para nós, enfim, não são muito canónicos, passa a expressão, porque as sessões normalmente tinham um vigilante, passa a expressão, para ver o que era um compromisso. E aqui em Portugal, eu fiz isso, não tenho problema nenhum em citar isto, enfim, aqui em Portugal, naturalmente que o Partido Comunista Português sempre referiu que um comunista não podia ser maçom. E eu tenho uma prova aqui, tanto quanto é prova, uma carta que eu costumo citar, enfim, que aliás quis dar ao doutor António Arnaud e ele pediu-me e depois resolveu não publicá-la, que é uma carta do doutor Cunhal, enfim, dos anos 80 do século XX, veja lá, dando nota, enfim, a alguém que queria aqui ser iniciado e ele dizendo que não, enfim, que não, como membro do Partido Comunista não podia ser. Com que argumento? O argumento ali é que isto era uma associação burguesa, portanto, enfim... Que é um argumento difícil de contestar. Não, se calhar sim, não sei, enfim, os pequenos burgueses, os burgueses, enfim... É verdade, vamos lá ver, é verdade que as lojas maçónicas não têm, passa a expressão para um... ou melhor... Não tem uma expressão operária para essas... Nunca tiveram, não é? Nunca tiveram, portanto... Há alguma rivalidade com a Opus Dei, pelo menos simbólica? Ou essa rivalidade é só construída de fora por serem duas organizações que são apresentadas como espelho uma da outra? Ou seja, Opus Dei conservadora, ligada à Igreja, mas duas organizações secretas, como queres chamar. Como é que a gente costuma dizer? É um mito urbano. É um mito urbano. Naturalmente que o Opus Dei, por razões, enfim, que acabámos de citar, porque são católicos, porque naturalmente se calhar acham que não... O Monsenhor Escrivá de Balaguer, pá, não, se na sua obra entendia que a maçonaria, pá, enfim... agora, não há, digamos, acicatamento. Eu acho que é um mito urbano. Claro que há diferenças doutrinais, há diferenças dogmáticas. Mas percebe porque é que há uma tendência para pôr as duas? É que são duas, são talvez as mais duas importantes organizações secretas ou discretas, como lhe quiser chamar, que existem em Portugal. Mas é que eu acho que a maçonaria aqui, este Grande Oriente Lusitano, não é secreto nem discreto. Essa aqui é a nossa grande divergência. Normal, o que é muito difícil de explicar, mas a gente pode ir falar do antimaçonismo. A gente pode falar do antimaçonismo e da maçonofobia. Essa é que é a minha grande divergência. Agora deixe-me só dizer-lhe uma coisa, que isto é importante. Doutrinalmente, e eu já tive essa conversa com cardeais, inclusivamente, a nossa grande diferença é aquela que eu referi ao bocado. é que hoje a relação entre a maçonaria e a igreja é uma relação normalizada, passa a expressão. Já não há aquelas lutas anticlericais ou antimaçónicas, enfim. A maçonaria foi profundamente anticlerical, acho que pode... Sim, não, eu já lhe disse há pouco, sim, nos tempos da República. Hoje não, hoje a situação é coisa. Agora, há uma diferença doutrinal e até foi medido por altas figuras da igreja em Portugal. A nossa diferença é que nós somos dogmáticos no sentido dos dogmas, sim, da igreja, claro, e vocês são indiferentistas e relativistas. Assume a ideia de que é indiferentista ou pelo menos relativista. Não, isto é a ideia que há altas figuras da igreja. Mas assume essa ideia. Não, a minha ideia é a contrária. Nós temos a liberdade de consciência total e, portanto, cada qual, pá, tem os seus valores, as suas convicções e respeita o outro nos seus valores e nas suas convicções. Esta é que é a matriz do Grande Oriente Lusitano. O golpe pertence à obediência liberal ou, segundo os mais tradicionalistas, à obediência irregular? Para mim não há obediência irregular ou regular. Imagina que não, por isso é que eu disse segundo os mais tradicionalistas, não disse nem para mim nem para si. Podia explicar, pode-me explicar quais são as diferenças entre a obediência regular, tradicional ou de via sagrada, estou a utilizar as várias pessoas que podem ser utilizadas, mais presente no mundo anglo-saxónico, e a irregular, laico ou liberal, usa o termo que quiser, mais presente na Europa continental. O que é que as distingue? Não, os distingue são bem conhecidos, vamos lá ver. A maçonaria anglo-saxónica ou regular, enfim, já agora por comodidade de não admite, acha que é a dona, passa a expressão, da pureza do que são verdadeiramente os princípios maçónicos. E por isso, inclusivamente, em 1929, publicou o que eles chamam o Landmarks, portanto, enfim, os princípios fundamentais, que se baseiam, e essa é a grande diferença, primeiro, para pertencer a essa maçonaria é preciso acreditar-se num Deus revelado. Que não é o caso. Ou seja, vocês aceitam ateus e demais. Já lhe disse que o que é que significa o Supremo Correio. Ponto 1. Ponto 2. Contrariamente às maçonarias liberais e aqui, aceitamos a iniciação das mulheres, convivemos com as mulheres, trabalhamos em conjuntamente com as mulheres e a maçonaria regular não aceita a iniciação das mulheres. Estas são duas diferenças fundamentais. Eu tenho uma coisa. São duas diferenças fundamentais. Deixa-me agarrar-me a essa história das mulheres, eu ia falar isso mais à frente, mas faço já. Há uma maçonaria feminina que foi incentivada e que o Grande Oriente Lusitano ajudou e que faz parte do golo, não faz parte do, não faz, não parte, faz do parte do golo, mas na verdade faz parte do golo, mas o golo, e depois pode-se explicar, foi o, mas não a maçonaria não é mista, ou seja, vocês não somos mistos, vocês são como eram os colégios antes do 25 de Abril, os homens e as mulheres estão separados. Não seja tão assim. Estou a ser provocador. Olha, há de ver aqui, há de ler aqui alguns livros sobre o que é a maçonaria feminina em Portugal. Quem, no fundo, ajudou a criar a maçonaria feminina em Portugal, reconhecendo o direito às mulheres serem exatamente iguais e terem a sua maçonaria, foram elementos do golpe. Mas eu não estou a discutir isso. Acabou de explicar que essa é uma das diferenças em relação à obediência anglo-saxónica. A minha pergunta é: porque é que não têm, como em todas as outras organizações, nas vossas lojas, indiferentes a ser homens ou mulheres? Porque é uma questão de tradição. Gramestrinas, não sei se é assim que se diz. Mas é uma questão de tradição, mas de aceitação de tudo. Mas sabe que é isso que a Igreja diz também, que é uma questão de tradição, e provavelmente também dizem, a obediência anglo-saxónica também diz que é uma questão de tradição. Mas há uma diferença. Se quer ir por aí, é que aqui entra a gramestra da grande loja feminina, entram os membros da grande loja feminina, a gente convive e trabalha nas sessões de trabalho, convivemos. Eu vou muitas vezes à grande loja feminina de Portugal. Mas estão separados porquê? Por questões apenas de tradição. As tradições, a maçonaria também serve para isso. Não, para ver se calhar, historicamente, um dia vemos lá chegar agora, somos perfeitamente abertos. Mas percebe que, mais uma vez, há aqui uma relação que parece com a Igreja. A Igreja, a única razão por não ter mulheres padres, é uma questão de tradição. E um dia lá chegará. E a pergunta é porque é que não chegam já? Estão desfasados do resto da sociedade. Não há uma diferença. É que a Igreja não aceita as mulheres padres e a gente aceita as mulheres maçonas. Não tem problema nenhum. E tanto aceitamos que vêm aqui e trabalham conjuntamente connosco. Portanto, há uma diferença grande, não, desculpe lá. Mas não fizeram o caminho que o resto da sociedade fez, que é homens e mulheres, da mesma maneira que vocês, seria inaceitável se vocês tivessem uma lojas para negros e lojas para brancos. É uma coisa que não caberia na cabeça de ninguém, mesmo que fosse tradicional. Nos Estados Unidos isso acontece, não é? Como sabe, não é? E portanto, poderiam já ter vencido também essa separação, que é uma separação anacrónica. A história vai resolver esse problema. Agora que somos verdadeiramente liberais e temos este convívio permanente entre uns e outros, não tenho dúvida nenhuma. E quem construiu... Acho que esse caminho vai ser feito. Ah, o tempo vai resolver isso, tanto mais que nós estamos sempre juntos. E repito, quem ajudou a construir a maçonaria feminina em Portugal. Agora eu queria fazer uma sugestão ao Daniel Oliveira. Uhum. Perguntasse à grande loja feminina de Portugal se elas querem ser mistas. Ah, tá, mas estão lá, sabe que uma coisa não impede a outra. Estou a brincar. Isto é uma brincadeira. Em Portugal também temos, portanto, voltando um bocadinho à história das obediências, também temos desde 1985 a obediência inglesa, representada para a grande loja regular de Portugal. Que peso é que esta grande loja tem? Eu sei que está a falar de uma loja... Temos que ser verdadeiros. Como sabe, isso foi uma cisão aqui do Grande Oriente Lusitano. Foi uma cisão feita por maçons que já faleceram. Nós, em princípio, não falamos de maçons que estão vivos, mas podemos falar à vontade de maçons que já faleceram. Portanto, foi uma cisão, Fernando Teixeira, o Antero da Palma Carlos, enfim, o Anes, que ainda hoje, enfim, mas esse já se assumiu verdadeiramente como maçom, podemos falar disso. Portanto, fizeram uma cisão, está a ver, exatamente porque entendiam que o Grande Oriente Lusitano era demasiado liberal e, portanto, tinha que ter uma estrutura em que se acreditasse em Deus, em que as mulheres não podiam ser iniciadas, não podiam ser maçons, e portanto fizeram essa sessão, 85. Bom, depois, mais tarde, isto tiveram a ver com os brasileiros, e depois, mais tarde, conseguiram ser obediência, e depois foram reconhecidos por a grande loja da Inglaterra, que acha que é a dona, e portanto ela acha que tem o direito de reconhecer quem é a maçom, e tem o direito de não reconhecer quem é a maçom, de acordo com os princípios daqueles Danemarcos que há pouco lhe falava. Para ser verdadeiro, julgo que também tem expressão em Portugal, naturalmente, enfim, eu julgo que tem expressão, não conheço o interior, não conheço exatamente, enfim, quantos membros têm, quantas lojas têm, enfim. Mas um peso semelhante ao Gol? Não sei se é semelhante ao Gol, mas tenho que reconhecer que tem alguma expressão em Portugal. Qual é a vossa relação com... A relação institucional é assim, o Gol diz que são todos bem-vindos para participar nos nossos trabalhos. A grande loja legal, pessoalmente, tenho grandes amigos na loja legal, mas institucionalmente, porque por causa da Inglaterra, como a Inglaterra não nos reconhece naquela ideia do regular, nós não podemos frequentar a grande loja legal. Em termos institucionais, naturalmente, não é? Em termos pessoais, somos todos, temos muitas amizades, não é? Ao contrário da maioria das igrejas, a maçonaria não é prosélita e aberta a todos os que queiram ela aderir. É seletiva. E isto não alimenta a ideia um pouco adolescente de fazer parte de um grupo de escolhidos? Não. É evidente que... A parte do adolescente é provocador, eu tenho que animar um bocadinho este debate. Não, acho muito bem. Todos nós fazemos... Qual de nós não tem uma costela adolescente? Ainda bem que a tem. Morríamos. O clube do Bolinha, não é? Quer fazer parte do clube daqueles que é escolhido. Nós desejamos fazer parte daquele clube. É evidente, quer dizer, uma vez, a natureza da maçonaria é, de facto, de uma seleção. Nesse sentido, a Igreja Católica até é mais democrática. No sentido de que, sendo prosélita, está aberta a todos. Poderá ser, mas aqui, como sabe, é preciso ver se as pessoas têm maturidade, se as pessoas têm princípios, se as pessoas têm valores equivalentes àqueles que nós entendemos, quer dizer, a tal liberdade de consciência, a tal tolerância, a tal fraternidade, a tal luta pela liberdade. Sabe qual é um dos juramentos que a gente faz nesta obediência quando entramos, que damos a vida pela liberdade? Portanto, é preciso, de alguma maneira, fazer alguma seleção. Depois, como entende, estes debates que eu lhe falei há pouco são debates normalmente com características aprofundadas. E, portanto, se me está a dizer que isto tem algum caráter elitista, passa a expressão, enfim, tem. E socialmente tem. Elitista tem. Também? Não, socialmente não é. Agora, mas na prática ou não? É preciso... É porquê? Para perguntar se tem... Não, é preciso é que as pessoas que sejam, que entrem... É que historicamente é socialmente elitista. Historicamente é. E a minha pergunta é se ainda hoje é. Não, acho que já hoje é menos. Sei e percebo o que está a dizer. Acho que hoje é menos. Agora diz-me assim, não terão aqui se tivesse, operários, aqui, uma, muito... se tivesse aqui um... Não, operários não tem, enfim, ou pouco, quer dizer, não, enfim, não tem. Agora, se eu fosse membro do Partido Comunista ou tivesse a minha formação marxista, porque eu também andei nessa formação, eu, já vamos falar sobre isso. Também andou por lá. Eu diria, lá, enfim, por alguns movimentos revolucionários já podemos falar sobre isso, se quiser, naturalmente. Esta é uma organização de canal burguês e de burgueses, não é? De facto, quer dizer, funcionários públicos, professores universitários, médicos, jornalistas, gestores, portanto, enfim, estamos a falar naturalmente, pessoas socialmente. Com capital intelectual e cultural. Mas a capital cultural está ligada a outro, não é? Não é? Por isso é que eu não disse capital intelectual, disse capital cultural. Porque capital intelectual é. Sociologicamente, acho que a maioria é assim. A maçonaria esteve ligada aos movimentos de libertação, defesa dos direitos humanos, pela abolição da escravatura, contra a pena de morte, contra o colonialismo, do lado das mulheres sufragistas. No entanto, não vemos agora na linha da frente pelos direitos LGBT ou feministas. Não estou a dizer que não têm, que não os defendem, estou a dizer que não estão envolvidos como estiveram envolvidos nestas lutas. O que me leva a pensar que o vosso progressismo se ficou no século XX, que ficou e, portanto, que sobreviveu da maçonaria o secretismo e a solidariedade interpessoal. Não sei se percebe o que é que eu estou a querer dizer com isto. Ou seja, a maçonaria foi relevante, como vimos aqui na história, para os grandes saltos históricos progressistas, por exemplo, de Portugal. Não está envolvida nos saltos históricos que existem. Está a falar dos movimentos LGBT, são esses. Mas sabe que é um dos mais importantes. Mas quem é que lhe disse aqui que nós aqui não debatemos esses problemas? Disse aqui que nós já não tivemos aqui problemas de género e de transexuais ou transgéneros aqui dentro? Quem é que lhe diz assim que nós aqui não debatemos sistematicamente a alteração do paradigma civilizacional que está correndo? Vamos lá ver, a maior parte de nós aqui pensa que o modelo e o sistema, agora eu não quero ser político nem quero estar a entrar na política, mas é quase impossível, não é? É quase impossível, mas todos nós sabemos que o modelo civilizacional, pá, que tem prevalecido até agora, não quero entrar em filme velocidade, mas esgotou-se. Vamos lá ver, a maior parte dos problemas que o mundo tem é porque este é aquilo que se chama neoliberalismo, que eu acho que não é neoliberalismo, é outra coisa, porque o liberalismo também tem outras características, mas no fundo é um modelo que se esgotou. Nós estamos a mudar de paradigma civilizacional. Se calhar o paradigma civilizacional passa, como acabou de dizer, por essas questões de género, transgénero, mas passa por outras coisas que nós batemos aqui profundamente: o transhumanismo, o pós-humanismo, as nanotecnologias, as biotecnologias, as questões do ambiente, etc. Temos aqui gente que na sociedade está na ponta disto tudo. Agora, nós não somos orgânicos nessa matéria. Eu percebi. Também não eram quando houve um movimento sufragista, também não eram quando houve um movimento pela abolição da escravatura, pelos direitos humanos, etc. No entanto, todos reconhecemos que a maçonaria teve um papel central nesses combates. Ninguém hoje olha para a maçonaria e pensa que a maçonaria tem um papel central nos novos debates progressistas que se fazem na sociedade. Por isso quem é que criou o Serviço Nacional de Saúde em Portugal? Disse os novos, esse tem 50 anos. Mas as maturações históricas não se fazem instantaneamente. Sim. Eu estou-lhe a dizer que aqui nós debatemos e aprofundamos os temas de mudança de paradigma civilizacional. Estamos na vanguarda da questão, basta ver aí o que foi o nosso congresso, de algumas coisas, da bioética, na discussão dos problemas ambientais, que agora, enfim, torna a referir no problema do pós-humanismo, do humanismo, das biotecnologias, da nanotecnologia. Portanto, não concorda com a ideia... Das computadorizações, portanto, não concordo nada. Agora, com a ideia assim, que a maçonaria é uma instituição anacrónica, não concordo com essa ideia. Não estaria nela, com certeza. Às vezes podia estar, eu às vezes até estar em organizações anacrónicas. Eu também gosto de ser rebelde, mas aqui não. Posso não estar bem no meu tempo e querer fazer parte de uma organização anacrónica. A maçonaria é um espaço de sociabilidade. As pessoas têm, enfim, já que está a intelectualizar um bocadinho este debate, a maçonaria é um espaço de sociabilidade, repito, onde nas lojas, onde nos seus debates, e às vezes os debates são públicos, onde os mais diversos temas e o respeito pelas posições de cada um é inteiro, e isso é que nos enriquece. Uhum. Se quiser, vou-lhe dizer dois filósofos. Vou-lhe falar do Gadamer, portanto, que era um grande filósofo da hermenêutica, no fundo, que a propósito até do simbolismo e tudo isso, enfim, E do Paulo Ricard, quer dizer, portanto, e vou-lhe falar noutros, já falei ao bocado da Escola Crítica de Frankfurt, que ela está muito ligada às questões, questões marxistas e tal, que no fundo tudo isto é um espaço de sociabilidade, onde nós nos encontramos e reconhecemos no outro. O que nós entendemos é que não há pessoas isoladas, há riqueza entre uns e outros na diversidade e na troca das suas opiniões. Aliás, se quiserem intelectualizar um bocadinho mais isto, há um filósofo judeu, que é o Levinas, que dizia que a gente só é alguém quando reconhece no olhar do outro, não é? Portanto, é um pouco isto, é a maçonaria no seu espaço de sociabilidade. Bah, claro que isto é um pouco difícil de encontrar na espuma, de explicar na espuma dos dias, enfim, nas primeiras páginas dos jornais, no antimaçonismo, na massofobia, na teoria do bode expiatório. Já agora vamos falar na teoria do bode expiatório, porque assim como há o antissemitismo, que é do bode expiatório, também há o antimaçonismo, que é do bode expiatório. Essa teoria também está. Sociedades angustiadas, sociedades meio perdidas, modelos esgotados, mudanças de paradigmas civilizacionais. É preciso encontrar bodes expiatórios. E acha que isso... E como há 300 anos, a maçonaria também é bode... A maçonaria também é bode expiatório, sempre que acontece alguma coisa, portanto, como aos judeus, se calhar como aos ciganos, outra, ou como às minorias étnicas, portanto, é isso. Vamos entrar finalmente no assunto que tem sido debate nos últimos tempos. Tem-se oposto à lei que obrigaria os deputados ou membros da maçonaria a declará-lo. Ou pelo menos os aconselha a fazê-lo, as leis não são todas, as propostas não são todas iguais. Faz sentido um deputado ter de declarar todos os seus interesses e essa relação ser escondida dos eleitores? Eu ponho o problema de outra forma. E já agora, se me permite, deixe-me só explicar. Acho que a pergunta que as pessoas deviam fazer é porque é que as pessoas são maçons. Normalmente a maçonaria é isto, a maçonaria é aquilo, a explicação da maçonaria e tal. Eu gostaria que muitas vezes perguntassem às pessoas porque é que você é maçom. E se perguntar porquê é que eu sou maçom, eu explico-lhe para depois chegar à lei, pá. É que eu quando era... Então, porquê é que é maçom? Ah, pois, mas é que essa aqui é a pergunta fundamental que as pessoas não perguntam. É preciso dizer que os últimos 50 minutos, de alguma forma, tiveram a ver com isso. Está bem. A lógica significa para explicar o que é que é maçonaria. Não foi, aliás, por acaso, que eu não comecei pela lei. Mas eu quero chegar aí. Quer dizer, eu tive... Desculpe lá, são 2 minutos apenas para lhe dar uma nota. Já o poeta lhe disse... Não temos limite. Tempo que, quando eu era jovem estudante, pá, tive uma influência muito grande, pá, de um maçom e de um comunista. Chamava-se Manuel João da Palma Carlos, que aliás depois o irmão acabou por ser, que foi um soberano grande comendador, enfim, dos altos graus aqui, do Grande Oriente Lusitano, que era o professor Adelino da Palma Carlos. Eu andei nas minhas, no liceu, já andava a distribuir panfletos da CDE, não era CD, era da CDE. Pá. Depois na faculdade, eu andei à pancada. Quer dizer, com todas estes revolucionários que agora andam aí, os Anas Gomes, os Marios Morgados, os Garcias Pereiros, não sei quantos, havia um movimento. Pá, olha, que só punha o Partido Comunista nas associações académicas, que era a Esquerda Democrática Estudantil, depois mais tarde veio a dar uma RPP e tal. Portanto, eu sempre interiorizei um problema da liberdade e da liberdade de consciência. E se eu vim para a maçonaria foi porque encontrei aqui realmente princípios e valores que foram, coordenavam com aquilo que foi a minha juventude. Repito, a liberdade inteira de consciência, o debate, o respeito pelo outro, a tolerância, a fraternidade, mas a fraternidade não é no sentido de conspiração, a solidariedade. E por ter encontrado aqui esses valores é porque eu sou maçom, porque se não fosse isso eu também não era, mas isto também tem alguma influência. Mas para mim a liberdade de consciência é total. Acho que a violação do foro íntimo de cada um, das suas convicções, dos seus valores... Mas se a maçonaria é foro íntimo? Não, os valores e as convicções de um maçom é que são do seu foro íntimo. Eu já disse que eu não pergunto aqui se alguém é judeu, se alguém é católico ou se alguém pertence ao partido tal. Isso é do foro íntimo de cada qual. Nós não estamos a falar da mesma coisa. Não, estamos. Não fazem parte do foro Não íntimo. É por acaso que a Constituição diz no artigo 41, não é por acaso, diz no artigo 41 que a liberdade de consciência e de religião, é preciso dizer... Vocês não são uma religião. Não, mas temos aliás, a razão, mas como sabe, essa lei não se aplica ao poder e aplica-se à maçonaria. Mas temos liberdade de consciência, temos as nossas convicções, temos o nosso foro íntimo, temos aquilo que é próprio do pensamento de cada um. E acho que não é um problema de altos cargos ou não cargos, acho que isso é uma violação da reserva da vida privada e do foro íntimo de cada qual. E é uma intromissão de liberdade de consciência que, a dada altura, sabe o que é que me faz lembrar, Daniel? Mal a comparado, que era uma coisa que dizer. Um dos maiores desgostos que eu tive na minha vida foi que tinha um professor de literatura no liceu, que era um homem notável, que deixou de ser professor porque teve que assinar queria que assinasse uma declaração a dizer que não era do Partido Comunista. Foi para o Colégio Moderno, onde aliás depois eu pus os meus filhos a estudar. Portanto, esta violação permanente da intimidade de cada um e das suas convicções assusta-me. Faz-me lembrar aquele poema do Brecht, não é? Quer dizer, quando foram buscar não sei quantos, pá, não era comigo, não tá. Quando foram buscar não sei quantos, não era comigo. Isto é uma porta de abertura. Isto é uma porta de abertura perigosíssima, perigosíssima, relativamente às liberdades e às garantias de cada qual. E, portanto, quando a gente abre uma portinha aqui, há uma portinha ali. Para mim é um problema das minhas convicções íntimas, seja com cargo público ou não seja com cargo não público. Acha que... Mas deixe-me só dizer-lhe isto. Sim. É que também é à partida a presunção da culpabilidade das pessoas. Não, quando eu... É a presunção da culpabilidade das pessoas, deputados... quer dizer, ela é maçom, portanto, cuidado que é suspeito. Quando os deputados são obrigados... E são obrigados a declarar várias coisas, não quer dizer que as coisas que eles declaram... Mas porque é que a sua espiritualidade, porque isto é uma espiritualidade lá, que há de ser obrigada a ser... Porque há a convicção de que isto pode, é mais do que uma espiritualidade. Alguém pode perguntar a alguém qual é a sua fé em termos constitucionais? Mas, não pode? Mas isto não é uma religião nem uma igreja. Não pode, mas é a liberdade de consciência. Por isso é que o artigo 41 fala em consciência. Eu posso continuar porque eu agora ainda vamos ficar aqui nisto um bocadinho de tempo. Não acho que não dizer publicamente esta filiação alimenta as especulações e a própria ideia, os fantasmas que se constroem sobre a maçonaria? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Como António Arnoux, que foi o meu mestre nestas coisas todas, eu acho que todos os maçons se deviam assumir, mas não têm que ser obrigadas. Eu, pessoalmente, acho que todos os maçons se deviam assumir como tal. Já diz isto. E porquê que há tantos que não fazem? Inúmeras vezes. E porquê que há tantos que não fazem? Sabe porquê? Sabe porquê? Porque ainda há uma... Vamos agora falar do antimaçonismo e da maçofobia. Porque ainda há na sociedade um preconceito relativamente à maçonaria que leva a haver discriminações. Quer dizer, eu tenho essa experiência. Porque as pessoas têm exatamente a convicção contrária. Não, que ser não, da maçonaria é uma coisa que dá acesso a lugares... Está completamente enganada. Está completamente enganada. Há veridíssimos maçons que ao longo da sua vida foram prejudicados por serem maçons. É, porque é um label que se lançou e este tipo de leis ajuda a fazer isso, que enfim, maldosamente, eu acho que sim, maldosamente, é utilizado por alguns para discriminar. Eu não vou aqui dar exemplos, mas a minha experiência de alguns anos aqui, e até como grão-mestre, que conheço veríssimos casos, foi exatamente discriminação por serem maçons. Portanto, isto só acicata, este tipo de leis, desse ponto de vista, só acicata a discriminação realmente aos maçons. Mas num tempo em que se exige mais transparência ao poder político e aos negócios, não é anacrónico manter uma organização que tem estas características de base. Olha, que não há muito mais. Porque eu já lhe disse que a maçonaria... Os católicos não têm que dizer que são católicos, não, mas não há nada nas igrejas, desculpa, que convide ao secretismo. Desculpa, nada. Desculpe, é? Mas aqui também não. Há. Nem toda... Mas não, eu posso entrar numa igreja à vontade a qualquer aqui momento. Não é aqui não, mas não posso ir assistir... Não posso ir assistir aos vossos trabalhos, coisa que posso fazer em qualquer missa, não é? Entro na que quiser. Mas também não pode ir à conferência episcopal, pá, nem aos conclaves dos papas, nem coisa que o valha. Os vossos trabalhos não são reuniões de direção de uma organização, são o vosso trabalho comum, não é? Portanto, vocês têm templos fechados, ao contrário de religiões, não é? Nem todas, há religiões que também têm. Mas não compare com as religiões. Eu já lhe falei a liberdade. Agora vou-lhe dar outra definição. Sim. Isto é uma prática discursiva, é uma escola de pensamento. Portanto, não é anacrónica. Agora, tem um determinado método de pensar que é suportado determinados ritos e determinados rituais. Portanto, é uma escola de pensamento, é um método de pensamento. Que, aliás, é analógico, não é cartesiano, não é dedutivo, é analógico, porque tem a ver com o simbolismo, tem a ver com com aquela hermeneutica que eu falava do Gadman, quer dizer, encontrar um sentido para além das coisas. Quer dizer, aquilo que podíamos dizer agora não é de uma forma esotérica, quer dizer, o sentido escondido por trás das coisas, dos símbolos, isso acontece na sociedade em tudo mais, não? Não é por acaso que eu estou aqui com gravata ou sem gravata, mas houve muitos anos que usava gravata, essa era simbólica, tinha que parecer um senhor muito importante, enfim, muito bem comportadinho, com gravata, enfim, na sociedade, tudo na sociedade é simbólico. Portanto, isto é uma prática discursiva, torno a repetir, que é uma escola de pensamento, um método de pensamento sustentado em determinados ritos e rituais que, no fundo, são simbólicos e profundamente humanistas, que a gente ainda não falou do humanismo. Uhum. Portanto, quer dizer, não vejo que seja anacrónico, ao contrário, quer dizer... Estou-lhe a dizer que eu falo sempre do grande Oriente Lusitano, atenção, é preciso... E, portanto, torno a repetir, isto é um método e uma escola de pensamento baseada em ritos e rituais, exatamente para aquilo que acabou de referir que o Dr. António Arnaud dizia, iniciática, humanista, progressista... Pois, então vou citar exatamente o António Arnaud. António Arnaud, num livro que, bastante pedagógico, que aliás aconselho, de introdução à maçonaria, aconselho para quem não aconselho, evidentemente, para quem sabe a coisa, conhece a maçonaria, mas para quem saiba muito pouco, porque é um livro essencialmente pedagógico para as pessoas perceberem o que é a maçonaria, e ajudou-me bastante para esta entrevista, diz que a maçonaria não intervém nem deve intervir como tal na vida política. A sua influência manifesta-se apenas indiretamente através da ação individual e exemplo dos seus filiados, aquilo que falámos há pouco. Já lhe referi isso, não é? Ou seja, esta filiação é relevante na ação política. Isto seria mais uma razão para a filiação ser conhecida. Ou seja, eu consigo compreender exatamente isto e não dou a isto uma leitura conspirativa. Muitas organizações têm exatamente essa característica, as pessoas, não sendo orgânica a sua intervenção, ela é por influência, por exemplo, etc. E não é por isso relevante nós sabermos que aquela pessoa pertence de alguma forma a um coletivo. Não, o que é relevante é a valorização do comportamento da pessoa, que pode ser influenciada porque tem determinadas convicções íntimas e valores que aqui são partilhados, porque a sua fé também o leva a dizer essas coisas, porque a forma, a sua escola de outra natureza também o faz. O que é relevante é o comportamento das pessoas e os valores e os princípios que ela forma. Agora, se isso vem da maçonaria, se isso da sua convicção íntima, se vem da sua fé ou se vem de outra coisa qualquer, é absolutamente irrelevante. Por isso é que a liberdade de consciência, neste caso, é equivalente à liberdade religiosa. É por isso que nós, em termos de princípio, opomos a essa lei. Só por isto. Vai cumpri-la? No seu caso, não se aplica, porque não é deputado, nem tem nenhum... Eu já disse várias vezes, e ainda disse ontem, a propósito, enfim, da audiência do... Ontem nós estamos a gravar... Ou anteontem, peço desculpa, anteontem. Nós estamos a gravar... Eu disse publicamente que... sou contra a lei, deste ponto de vista que acabei de referir, mas se ela for aprovada, a primeira coisa que uma ação entra aqui é respeitar as da Constituição da República, portanto, naturalmente, respeitarei. Há um juramento também de não revelar os segredos e mistérios maçónicos, mas não se fica por aqui. Na iniciação, prometem não revelar sem licença superior o que virem ou ouvirem nas assembleias maçónicas. Isto não confirma a ideia de secretismo? Não, isto é simbólico. O único segredo que a maçonaria tem é o segredo que o Daniel Oliveira... Eu agora já não me referia ao não, segredo. Não, mas é a única coisa que o Daniel também tem, é o segredo íntimo de si próprio. Claro. Aquilo que está dentro de si não é mais nada. Mas o que se passa nas, assembleias maçónicas não é simbólico. É o mesmo que se passa, como volto a repetir, que se passa no Conselho de Ministros, que se passa na Conferência Episcopal, que se passa nos Conselhos de Administração das Empresas, que se passa nas suas reuniões de amigos e privados. Mas só fazemos um juramento a dizer que não revamos do lado. Mas isso é simbólico, pá. Desculpe lá. É preciso entender que a maçonaria é simbólica. Uhum. Quer dizer, contudo, enfim, talvez seja difícil explicar isto, mas o Daniel percebe. A maçonaria é perfeitamente simbólica. É o meu papel, aqui é picá-lo. Eu já lhe expliquei, como tudo é simbólico, uhum. Como tudo é simbólico, a representação que o Daniel tem de si próprio, ou usar a barba, ou outra coisa qualquer, é porque a si próprio isso tem algum significado. Portanto, a maçonaria é simbólica. Mas é profundamente simbólica. Mas a verdade nós é. Nós olhamos para o sol, a razão porque não querem, a razão porque fazem um juramento. Para não divulgar o que se passa, eu não estou a dizer que se passam coisas tenebrosas, estou a dizer que isso, por exemplo, pode ter como função fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade. Mas isso sabe o que é? Isso é o respeito por cada um. Vamos lá ver. Está a puxar a conversa para questões mais intelectualizadas. Se falarmos em psicologia social, o que é que acontece? Um maçom numa loja, aos primeiros, a sua opinião está perfeitamente à vontade. Uhum. Está entre gente que tem confianças, prima a sua opinião. Eu estou a fazer estas perguntas acho que o mito da total transparência perigoso. Mas deixe-me explicar. É perigoso porque é falso, explicar, não pode ser verdadeiro. Deixe-me explicar, eu exprimo a sua opinião livremente, sem constrangimentos, sem estar amordaçado por questões de normas sociais, etc. Portanto, quando a gente diz guarda o segredo, é que eu não posso ir revelar aquilo que o Daniel ou outro qualquer maçom possa dizer em loja, porque estou a trair a sua intimidade e a sua vontade com que expõe as suas coisas. No fundo é só isso. Quer dizer, vamos lá ver, se eu tiver aqui um amigo que me diga que tem esta orientação sexual ou tem aquela, ou pertence a isto ou pertence àquilo, eu tenho legitimidade de dizer que ele faz, que ele é assim? Não tenho. Sem não tenho. Sem se refugiar não tenho. No que acredito que exista no antimaçonismo, compreende que essa regra e essa ideia alimenta também a ideia na sociedade que aqui se conspira. Compreendo, e talvez algumas maçonarias, estou a falar, enfim, daquela que eu represento, mas tenha que fazer alguma autocrítica desse ponto de vista. Isto é a falta ou a falha de comunicação, já agora, enfim, usamos termos mais correntes, a falta de comunicação é a falha de comunicação, e talvez esta ideia, este mito urbano que faz com que os maçons também, a dada altura, ao serem discriminados, também não queiram falar que o são. Acredito que isto é verdade, não é? Uhum. É preciso não esquecer que a maçonaria só foi secreta e perseguida por causa das ditaduras. Mas agora vivemos numa democracia. Também, agora vivemos, mas continuamos a ser discriminados. Então, mas porquê é que os seus jornalistas... Não é só aqui, eu estou a falar. Olha, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Porquê é que hoje na Hungria e na Polónia, vamos falar agora na maçonaria... Bem, já estamos a falar de democracias que estão ali borderline com a ditadura, não é? Mas aí a maçonaria era livre e hoje perseguem os maçons. Porque o que é que se passa noutros países? Há maçonaria na China? Há maçonaria no Vietnã? Na Coreia do Norte? Portanto, ainda há encrustado, quer dizer, em países... Eu estou a dar agora o exemplo da Hungria e da Polónia, que são dos dois países da União Europeia. Os maçons estão a ser perseguidos e proibidos. Porquê? E isto não... Todas as organizações, secretas, semi-secretas, chame-lhe o que quiser, tendem a ser perseguidas por ditaduras, porque são, evidentemente, um perigo para as ditaduras, porque são mais difíceis de controlar. Sejam, aliás, quais forem os seus valores, são sempre mais difíceis de controlar. Ou é porque o valor é a liberdade e essa gente pode não ser, gosta de liberdade. Pode ser uma das duas coisas. Mas o secretismo não dá um certo encanto à maçonaria, não sente isso? Que há muitas pessoas que vêm para a maçonaria também por também, provavelmente. Não é bem o secretismo. É fazer parte de uma coisa não sabe o que é que se passa. Acho, que aí está equivocado. Não é um problema do secretismo. Há pessoas que se encantam com aquilo que é o esoterismo. Também não vamos negar. Vá ver, a maçonaria e os ritos maçónicos, aí vaza toda uma cultura ocidental que podemos dizer que é judaico-cristão. Vamos lá ver, os nossos valores aqui são judaico-cristãos. Vamos lá ver todos os nossos mitos. A maçonaria não é forte fora do mundo judaico-cristão. Não, ao contrário, todos os nossos mitos e todas as nossas lendas, etc. É tudo baseado na Bíblia, tudo baseado, enfim. É claramente influenciado por uma cultura judaico-cristã. Algo que se misturou ao longo dos séculos, algumas influências alquimistas, algumas influências rosacrucianas, algumas influências, enfim, deste tipo esotérico. E, portanto, o encanto para muita gente da maçonaria vem daí. Vem do simbolismo, vem de um certo esoterismo, vem de uma certa compreensão, enfim, para além daquilo que é visível aos olhos de cada um, não tem nada a ver com o secretismo. Eu não estou a dizer que seja o meu sentido na maçonaria, mas há muito maçom que se encanta por isso. Não é pelo secretismo. Há outros grupos de influência e solidariedade. Que é um fator de liberdade, diga-se, porque eu reconheço que o esoterismo é uma forma do nosso pensamento fugir de um certo racionalismo. Já agora podemos discutir. Vai ter mais dificuldade em convencer-me disso. Mas quer discutir isso. Pode ser uma falha. Não. Quer discutir a psicologia analítica de cada um comigo para relativamente ao simbolismo e aos arquétipos no inconsciente coletivo. Se quiser, podemos discutir. Acho que já não vamos ter tempo. Se calhar vai lá e até percebe o encanto das pessoas. Há outros grupos de influência e solidariedade entre pares, mais informais, que acabam por funcionar como lobbies. Por exemplo, as pessoas que andaram no colégio militar. É uma coisa comum, ou seja, mas isto está no seu currículo. Ou seja, os lobbies muitas vezes formam-se de forma informal, não é porque as pessoas queiram fazer lobby, não é porque as pessoas se juntem para fazer lobby, é porque todas as organizações criam relações de solidariedade interpessoal e até de maior conhecimento entre as pessoas, que depois têm reflexos nas pessoas que são nomeadas para tanto no mundo do Estado como no mundo privado. É o poder difuso das instituições e das organizações. Isso não é uma característica da maçonaria. É uma característica. Dei aqui um exemplo que parece mais assim evidente, até porque andam com o pino para exatamente a cultura. Há mais. Mas este é muito evidente, o colégio militar que cria relações de sociedade. Mas está no currículo. Ou seja, nós sabemos Se de repente olharmos para um gabinete e vimos todas aquelas pessoas que são do Colégio Militar, nós percebemos que houve ali uma relação de solidariedade interpessoal que foi. Mas isso significa que é para o mal? Não, não significa que é bom ou para o mal, significa que é escrutinável. Eu posso ver, podem estar num gabinete não, mas tem, mas, pessoas mas, que são mas, só da maçonaria, mas se é escrutinado, eu não tenho como saber. Está a partir do pressuposto que alguma coisa de grave se pode passar nessa reunião. O escrutínio não tem que partir do princípio que as coisas acontecem, que são más. Tem que partir do princípio que, como em tudo que é humano, podem ser boas ou podem ser más. A minha questão é... Eu não tenho filiação partidária. Certo. Posso dizer exatamente o mesmo para uma comissão conselhia de um partido, também estou, numa comissão distrital de um partido, e, no entanto, numa reunião partidária, exatamente a mesma coisa. Está no currículo das pessoas. Eu sei que aquela pessoa... Eu olho para a Ana Gomes, para o Durão Barroso e para mais não sei quantas pessoas, e sei, por exemplo, que eles vieram todos do mesmo partido, do MRPP. Sei. E que isso, neste caso, parece não ter criado grandes relações de solidariedade, não é a questão, mas... Muitas vezes, aliás, nós na história de Portugal, muitas vezes olhamos para pessoas e percebemos que elas vieram todas do mesmo sítio, ou vieram todas de Angola, ou vieram... Encontramos isso imenso na sociedade. A maçonaria não nos permite nós olharmos e percebermos que não, estas pessoas vêm todas do mesmo sítio que é a maçonaria. É daí que vem a sua relação, as relações de solidariedade. Portanto, isso torna-se menos escrutinável, permitindo, aliás, não, mais teorias da conspiração. Já lhe dei a minha explicação sobre isso. Acho que... Não tem o sentido que querem dar. Ao bocado referia essa ideia da conspiração, essa ideia de alguns, enfim, da ideia de que haver o grupo que pressupostamente por ser um grupo com afinidade, não vamos naturalmente negar isso, não é? Até a ideia de tráfico, há uma presunção de culpabilidade, de que naturalmente estão conspirando para qualquer coisa. Sabe, todas as organizações secretas alimentam. Mas não é secreto isto. Isto é uma espiritualidade laica. É que o senhor não quer é perceber isso. Se eu lhe perguntar, o Manel é da maçonaria, a não ser que o Manel autorize, não me responde. Respeita a consciência dele. Como também tenho amigos que são LGBTs de lado, de várias coisas, e também não digo. Não há uma pertença. Não há uma pertença, não é? É um valor. Não há uma organização. É um valor, é uma convicção. É uma convicção. Não há uma organização chamada LGBT. Portanto, as pessoas podem. Não é uma organização. Então a ILGA o que é? Diga-me lá. A ILGA é. Então, mas é suposto eu saber quem é que são as pessoas da ILGA, porque isso é uma organização. E ser homossexual é, até pode não ser para convicção. Um homossexual pode ser homofóbico até. O ser da ILGA é fazer parte de uma organização, e é normal, aliás, que eu saiba, quer dizer, não tenho que publicar... Não tenho é que perguntar se é ou não é. O preconceito em relação à maçonaria era que desenvolvia atividades subversivas. Tenho eu a ideia que o preconceito que existia em relação à maçonaria era, aliás, como os judeus, como os bolcheviques, etc., que desenvolveu atividades subversivas. Começou por ser uma heresia religiosa. Pronto, está bem. Mas isso marcou, agora, em sociedades católicas, marcou profundamente. Mas o antimaçonismo agora baseia-se numa ideia oposta. Não é que desenvolvem atividades subversivas, é que fazem parte, são uma, eu agora estou a falar mesmo do antimaçonismo, pronto, que fazem parte do pilar caduco do regime, e não tanto de que são, desenvolvem atividades subversivas. Não é essa a sensação que tem do discurso anti-maçónico. É o prolongamento no inconsciente coletivo de 300 anos de que isto, no fundo, tem um caráter, enfim, conspirativo contra a liberdade, porque foi sempre assim que as religiões assim o entenderam, a política, e portanto isto volta à minha, é a teoria do Jean Bourdieu do bode expiatório. Quer dizer, volta à minha, sociedades em paradigma civilizacional, angustiadas, com algum sentido, com alguma dificuldade em encontrar rumo, que esgotaram um determinado sistema social e económico, e a dada altura é preciso encontrar bodes expiatórios. Porque... Acho que é isso que o Rui Rio está a fazer. Não, isso, desculpa lá, eu acho que isso é um aproveitamento para a partidária, para uma luta interna. Quer dizer, acho que é só isso. Pessoalmente acho que sim, eu também não conheço exatamente as razões, agora acho inacreditável que o Dr. Rui Rio, a quem eu convidei para fazer um debate... Uhum. Quer dizer, olha, cá está a ver a discriminação da maçonaria, dizer que os seus adversários são maçons para poder, no fundo, fazer uma campanha interna eleitoral. Se põe como Fernando. Acho isso uma coisa inacreditável. Se põe como Fernando Pessoa se pôs, do deputado que propôs a proibição da maçonaria, que Rui Rio, como a maioria dos antimaçons, é totalmente desconhecedor deste assunto. Estou a citar Fernando Pessoa. Acho que sim. Acho que sim. Acho que não está bem informado. portanto não está bem informado porque está rodeado de maçons. Aliás, houve um maçom que, quando foi aquele debate, e eu até o convidei, enfim, ele teve a delicadeza de nunca me responder, vamos bater publicamente este problema da maçonaria. Houve um maçom que está ao lado dele, que tem muita importância no PST, ao qual ele tem muita confiança, e que até veio declarar que sim senhor, que era maçom. Então não acha que o Rui Rio seja propriamente ser serviu-se, maçom? Serviu-se de um argumento que realce, desculpa a expressão, pá, para questões internas partidárias. Como é que reagiu às denúncias feitas pelo Lobo Xavier de clientes perseguidos e extorquidos por uma rede maçónica que vai da política à justiça? Escrevi uma carta à senhora Procuradora-Geral da República. Não contra o Dr. Lobo Xavier, atenção. Não contra o Dr. Lobo Xavier, quer dizer... Eu devo dizer que fiquei um bocadinho espantado. A minha reação... A minha, não, não. Faz-me confusão que um advogado faça uma afirmação genérica, mas... Não, a minha reação foi exatamente aquela que... Mas ele diz que também representou queixa numa entrevista recente. Pronto, excelente, quer dizer, vamos lá ver. O que o Dr. Lobo Xavier fez, a mim, agora sou jurista há 45 anos, não é? Sim. E, portanto, feriu a minha sensibilidade de ver um advogado e um conselheiro de Estado e um comentador social, ainda por cima, que acresce alguma responsabilidade, porque é uma afirmação genérica daquela coisa. Portanto, se calhar tinha que complementar, dizer-se a isto e fiz a minha denúncia, não é? Portanto, ele não pode. Já o fiz, então, já o fez. Ele, como advogado, é o comandante de fazer. Portanto, reagi mal. Acho que ele é, inclusive, com a minha formação jurídica. Acho que ele não pode fazer aquele tipo de afirmações, como advogado. E acredita que é verdade? Agora... Eu não sei, é muito simples. Em Portugal há 20 audiências maçónicas. Uhum. Em Portugal é fácil. É fácil 30 pessoas reunirem-se ali em frente para dizerem que são maçons. É fácil. É preciso ter a lucidez para distinguir. Lembra-se, não é? Seguramente da loja Mozart, que também foi envolvida em Portugal em atividades, vamos pôr assim, menos claras. Acha que há um abastardamento da maçonaria fora do Gol? Não, não sou capaz de dizer isso. Sou capaz de dizer é que há pessoas que se aproveitam do tal preconceito contra a maçonaria para se dizer que são maçons e por vezes... Lembra-se a história da loja Mozart. Lembro perfeitamente. E à altura desprestigiam, entre aspas, a maçonaria. Agora, há grupos que utilizam... É se acha que há lojas que na realidade não são propriamente maçonaria, são mesmo grupos... Fora do Grande Oriente Lusitano, sim. Fora da Grande Loja Legal, da Grande Loja Feminina, sim. Fora não sei o quê, admito que sim. Há muitos fenómenos de corrupção associados à maçonaria, como sabe, um dos maiores escândalos do muitos, século passado. Muitos, alguns. Há um dos maiores escândalos do século passado, envolvendo o Banco do Vaticano, esteve ligado à famosa loja P2. E demonstrou que o secretismo da maçonaria pode favorecer. Mas está a tirar uma conclusão genérica de uma loja que era mafiosa e criminosa toda a maçonaria? Não. É isso que está a tirar? A conclusão é exatamente esta. Não é isso. Ou seja, não é atribuir à maçonaria. É dizer que o secretismo da maçonaria favorece, como todo o secretismo, não é especificamente de maçonaria, pode ser facilmente utilizado por pessoas. Não, mas eu odeio. Porque por pessoas que não querem cumprir a lei utilizando mal, o secretismo. Mas o problema está no secretismo. Não. O problema está num conjunto de pessoas que, de uma forma propositada e intencional, organizaram-se do ponto de vista mafioso para criar uma loja à revelia do Grande Oriente da Itália. Se quer conhecer a história da P2, foi assim, e quando deram por ela, de facto, pá, era um bando de bandidos, pá. Quer dizer, enfim, mas isso não teve a ver com o secretismo, teve a ver com o secretismo porque eles se organizaram secretamente, mas não por influência da instituição. E era mais fácil organizarem-se secretamente numa organização que tem as características que tem a maçonaria, não são características éticas, não é isso que eu estou a dizer. Não sei se era mais fácil ir ou se uma volta à minha para caricaturar ou numa conselhia de um partido ou num distrito ou numa igreja. Vamos lá ver. Eu já utilizei várias vezes esse argumento com todo o respeito, porque eu até, enfim, sou parente de altas figuras da Igreja Católica. Eu não condeno a Igreja Católica por ter padres pedófilos. Isso é uma generalização que eu não posso fazer. Não, mas pode concluir. Pode concluir, sem estar a ser injusto, que há características da Igreja, e não dos católicos, da organização da Igreja, que favoreceram isso. Se calhar isso até explica porque é que há uma percentagem pouco habitual, parece-me, de casos de pedofilia na igreja em comparação com o resto da sociedade, que não é a maldade dos padres, mas quer levar o seu raciocínio, não pode é generalizar. Eu não estou agora, a tentar ter o cuidado de não o fazer. Se isto é uma instituição humana como outra qualquer, tem gente boa e pode ter gente má. Quer dizer, a gente também não tem um crivo que possa, não claro, fundo. Podem ter altura, menos instrumentos de escrutínio. Podem ter menos instrumentos de escrutínio em determinadas alturas de época. Agora, isso pode acontecer, mas são humanas. Vamos lá ver também. Há maus maçons. Referiu alguns para... Vocês podem expulsar maçons? Não faço ideia. Eu já expulsei alguns. Com certeza. Se são, sabe que uma das coisas, um dos documentos que se tem que entregar aqui quando se entra? O registro criminal. E se alguém aqui é acusado ou se alguém aqui é condenado, é expulso. Um dos elementos obrigatórios para se poder entrar no Grande Oriente Lusitano é um registro criminal limpo. E se alguém aqui é julgado e é condenado, é imediatamente expulso. Eu sabia isto. Não fazia ideia. Há muitas coisas que eu não sei se é por culpa minha ou por culpa vossa ou por culpa dos dois. Não, já disse, pode haver algumas falhas de comunicação. O que eu lhe quero dizer é que isto é uma instituição humana cujo crivo a dada altura não é tudo seres nem anjos. Falou muito ao longo da entrevista do antimaçonismo, não é? Que é uma coisa muito encostada na sociedade, muito sim, forte. É um arquétipo, faz parte dos arquétipos e dos preconceitos que na inconsciente coletivo das sociedades ainda existe. Por exemplo. E por isso é que eu ao bocado lhe citei o Carl Jung para, no fundo, ir perceber porque é que no inconsciente coletivo ao longo destes anos, no antimaçonismo religioso, o antimaçonismo político, o antimaçonismo dos escândalos, porque também houve, por exemplo, no final do século XIX o caso de Eifruz, o caso das fichas, etc., por aí fora. Portanto, isto está encostado no inconsciente coletivo. E como, acho que é uma coisa semelhante ao que acontece com os judeus, é? Diga. Por isso é que normalmente associam os maçons aos judeus a conspiração judaico-maçónica. Ainda há dia. Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Já não pertenço, enfim, sei que me disse que pertencia a um determinado partido, mas eu vou-lhe. Pertencia? Não é secreto. Eu fui tantas vezes. Mas vou-lhe dizer: nos anos 80 e tal, nos anos 90, acho eu vi um editorial no jornal Avante falando da conspiração judaico-maçónica. Acho isto razoável. O Avante já teve mais crivo na publicação dos artigos do que tem hoje. Mas perceba, quer dizer, vão haver. Seja demasiado intelectual. Sabe, para mim, deixe-me dizer, ouvi comunistas a falar da conspiração judaica, é sempre uma coisa que me perturba um bocadinho, porque grande parte dos bolcheviques, uma parte razoável do topo do partido bolchevique eram judeus, não é? Portanto, além do Marx, além de... A gente sabe que nós sabemos, por exemplo, é que o movimento sionista era fortissimamente marcado pelos marxistas. Portanto, eu quando vejo comunistas anti-semitas, é uma coisa que me perturba sempre. Mas a razão pela qual... Quer o Dr. António Arnaud, quer eu, quer o António Reis antes, enfim, é preciso dizer tudo isto, o Eugênio de Oliveira, etc. Os maçons devem declarar-se. Não de forma obrigatória, mas para que esse preconceito na sociedade deixe de existir. É um problema do inconsciente coletivo nas sociedades. E isso leva à discriminação dos maçons, contrariamente ao que as pessoas vão pensar. Eu ponho o problema ao contrário. Os maçons são discriminados quando em determinados meios empresariais, políticos... Acha que são prejudicados? São. Ninguém tem essa percepção. Mas eu tenho, porque tenho experiência própria. Própria não é minha. Sim. Mas conheço, enfim, algumas centenas de pessoas aqui. Centenas, isto é. Porquê? Porque as pessoas passam a achar que aquela pessoa só está naquele lugar porque é maçom. Porque é fácil dizer que é maçom e é discriminado. Exatamente por causa dessas polémicas para que oficialmente, que são mitos urbanos, acabam por vir para a praça pública. E, portanto, se for para a rede, vá às redes sociais. Vá à rede social. Por favor, mas isso aí nunca vai encontrar. Eu também nada não vou. Eu vou. Veja, mas... lá, aquilo que é mais fácil de dizer, quando se quer acusar alguém e quando se quer, no fundo, dizer que as coisas são complicadas, a primeira coisa que se diz é assim: o que é que se diz? São da maçonaria, são perigosos, eu já fui acusado, são conspirativos. Eu até tive o dever aqui de dizer que eu já fui acusado. Acusado assim de ser maçom. Mas repare bem, eu vou-lhe dar um... E não era uma coisa simpática. Não vou citar o caso, porque não tenho direito a fazê-lo. Mas não há muito tempo houve um programa televisivo, um assunto, enfim, que foi público, Por acaso não passou lá, mas eu sei que o jornalista que fez esse programa recebeu uns telefonemas. Isto é para dizer, estou a dar um exemplo, com uns telefonemas a dizer, sabe, a maçonaria está nisso. É um preconceito. E por isso os maçons da altura têm medo de dizer que são maçons. Agora estamos a falar no currículo, no currículo social. Acredito que é assim. Vá às redes sociais e veja lá, pá. Quer dizer, sempre que há qualquer coisa e se quer acusar alguém de algum pecado, é maçom. Convém que muitas vezes judeu, muitas vezes outro etnia. É o contrário, Daniel. É o contrário. E isso é que me custa às vezes ver. Isto é, quer dizer, comecei a ver, o doutor Pacheco Pereira no outro dia acusava-me, pá, num debate tive na televisão, que eu era ingênuo, pá, que eu vivia, pá, na pureza dos princípios e dos valores e tal, e portanto não percebia aquilo que o Daniel acabou de fazer. Mas eu é a minha maçonaria é essa. Há alguns que são prevaricadores, há alguns que não seguem esses princípios, há alguns que têm medo. A pergunta não é essa. Essa maçonaria não é utilizada, essa maçonaria não é utilizada com frequência por pessoas que querem construir esta aqui não, garanto-lhe. Esta aqui não. Agora, que a gente cria amizades, que a gente cria grupos, que as pessoas têm simpatia umas pelas outras, sério, mas isso acontece em todas as organizações, começando pelo Colégio Militar, não é? Não quer dizer que seja um malandro, não é? Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Eu é que agradeço. Nós agradeço. Regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.